ontem à noite onde é que andaram? Portaram-se bem, assim, uns caras de carvão. Gangsters não precisam dos Gucci nem de Prada. Gangsters não precisam das satisfações de nada. Mas se perguntas o porquê da cara trancada, é porque eu guardo o meu sorriso só pra tua namorada. Quarta-feira eu fui comer marisco na esplanada. Quinta-feira eu fui ao teu marisco, a tua cunhada. Desde sexta-feira que ela já não disse nada. Nunca vi uma arma preta, só tinha visto cromada. Hold up, no The Shed, queres me encontrar, vou estar com machete. Balas no bife ou com canivete, gorilas não masticam chicletes. Patrões não falam com marinetes, estás para com rapas a bifa trap. Queres ser tu paca, dizer tu pack, és a vergonha para todo black. Nem ouro nem prata, essa tua moral é só pishback. Sei que tu não vives aquilo que cantas, estás em playback. Tu beijas a boca onde o nigga só mete, falaste o meu nome nem de feedback. Não confundas gangsters com rapas da net. Gangsters não precisam dos Gucci nem de Prada. Gangsters não precisam das satisfações de nada. Mas se perguntas o porquê da cara trancada, é porque eu guardo o meu sorriso só pra tua namorada. Gangsters não precisam dos Gucci nem de Prada. Gangsters não precisam das satisfações de nada. Mas se perguntas o porquê da cara trancada, é porque eu guardo o meu sorriso só pra tua namorada. Tô na zona desde pequenino, contrariando o meu destino. No meio de tugas, pretos e mulatos, sobressaio tipo um puto albino. Não tô na moda da mochino, mas tenho a moda do mochino. Tenho umas marcas, mas não deixo marcas. Tô matar mais damas que assassino. Tu estás sempre a falar da minha vida no vizinho. Sou roça em damas, mas eu tenho os cantos valentinos. Salário de uma carripana, num concerto de um fim de semana. Gangsters falam pouco, fazem tudo de fininho. Gangsters não precisam dos Gucci nem de Prada. Gangsters não precisam das satisfações de nada. Mas se perguntas o porquê da cara trancada, é porque eu guardo o meu sorriso só pra tua namorada. Quarta-feira eu fui comer marisco na esplanada. Quinta-feira eu fui ao teu marisco, a tua cunhada. Desde sexta-feira que ela já não disse nada. Nunca vi uma arma preta, só tinha visto cromada. Tu estás proibida de voltar a ver esse preto.